muito boa noite para o senhor e para a senhora que está ouvindo as ondas magníficas do programa Escola Show. Eu, professor Cedilha, diretamente da redação da FUDESP, trazendo as dúvidas juntamente com o meu fiel colega, professor Salsicha. Boa noite, Cedilha. Boa noite aos apresentadores do Escola Show. Bom, muito bem. Vamos receber então aqui agora umas perguntas de algumas ouvintes e alguns alunos que têm dúvidas. Por favor, professor Cedilha, as cartas. Deixa eu pegar aqui. Fiz uma bomba para levar para os protestos, mas ela só quer ficar em casa vendo filme e comendo pipoca. Por quê? Olha, meu querido, isso é comum e é por isso que você não deve ficar bolando explosivos para essas situações. Sua bomba ficou em casa comendo pipoca e vendo filme porque, lógico, ela é uma bomba caseira, não é? De que estado surgiram os coveiros? Bom, logicamente o estado favorito de todo coveiro, né? Afinal, se é pra falar de estado, o coveiro Amapá. Essa foi flonga. Em qual guerra Napoleão morreu? Ah, com certeza absoluta, querido ouvinte, foi na última guerra em que ele lutou. E pra encerrar a última aqui, professor Cedilha, em qual estado corre o Rio São Francisco? Muito bem, o Rio São Francisco, um dos maiores afluentes nacionais, não é, de toda a topografia do relevo brasileiro, corre com certeza no estado líquido, não é? É, eu espero que vocês tenham gostado de todas as respostas, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui pra gente, pra nossa redação, que nós teremos enorme gosto em respondê-la. Um grande abraço a todos.